o Cordeiro de Deus. No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Você não pode viver neste mundo sombrio, de conflitos e disputas, sem adquirir o conhecimento espiritual a respeito da verdade do que está acontecendo aqui. Você não pode entregar o teu coração para o mundo, nem vestir a tua vida na busca das riquezas e prazeres passageiros deste tempo presente. Este mundo é um mundo caído, porém foi contemplado pelo amor de Deus e está em processo de redenção e salvação. Há duas forças combatendo numa disputa mortal pelo coração da humanidade, e de cada pessoa que nasce aqui individualmente. O plano de Deus para você é para que você seja salvo, vença o combate da fé e tenha vida em abundância através de Jesus Cristo seu Filho. Mas você precisa começar entendendo que este mundo não é para ser amado. Aqui é um lugar de um grande conflito espiritual, e um estágio passageiro para ser travado um decisivo teste de fé para cada pessoa que adentra nesta dimensão, que é um campo de provas e experimento divino para a manifestação da fé e da verdade dos corações. O grande problema do mundo não é o sofrimento, nem a injustiça, e nem mesmo a morte. O grande problema do mundo é o pecado. O grande mal que no princípio adentrou na humanidade através de Adão, corrompeu todos os seus descendentes e trouxe todo tipo de calamidade, de dor, destruição e miséria, terminando na morte. A justiça de Deus foi cumprida quando ele entregou tudo para Adão, e este desprezou a proteção divina em troca de uma oferta mentirosa que não aproveitaria para nada. A bondade, a proteção, a providência, a felicidade, a graça e a vida plena de Deus foram desprezadas. A justiça de Deus foi ferida. Não havia nada a ser feito para o homem senão entregá-lo à sua infeliz escolha, a pena da morte e da destruição. Mas foi exatamente ali que Deus anunciou um plano de salvação que havia sido determinado desde antes da fundação do mundo, a providência de um substituto, para morrer pelos pecados do mundo e salvar a todos quantos aceitassem a oferta da sua graça. Quando os anjos e as miríades do céu conferenciaram entre si, não encontraram ninguém digno de descer ao mundo e resgatar um homem. Então houve lágrimas nas pálpebras da criação e dos universos superiores. Mas eis que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Deus nos enviou a Jesus, seu Filho amado, para que então, por fim, sejamos salvos e tenhamos a vida eterna. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio a este mundo caído, e encontrou um lugar cheio de sofrimentos, de tristezas, de incredulidade, de ódio e de escravidão. Tendo ele nascido em carne, integralmente homem, porém santo e perfeito, pelo Espírito Santo, e sendo também totalmente Deus, era competente para substituir o homem no justo juízo de Deus para o pecado, que havia tomado o mundo, juízo este que é a morte, e assim trazer a salvação a todos dentre os que foram eleitos, aqueles que o recebem humildemente pela fé em seus corações. Jesus viveu a vida perfeita, anunciou o evangelho da paz ao mundo e deu início ao reino interior de Deus sobre os que creem. E tendo consumado o testemunho da verdade, entregou a sua vida como oferta de expiação a Deus, derramando seu imaculado sangue e sofrendo por nós, e em nosso lugar, o justo julgamento do pecado, a morte, assim satisfazendo o justo juízo eterno da ira de Deus, em seu corpo, em nosso lugar. Ele é o Cordeiro sacrificado de Deus, inocente, imaculado, puro e santo, que tirou o pecado do mundo. E após consumar todas as coisas, e ter cumprido a palavra de Deus, e tendo vencido todos os poderes de todos os principados, potestades, domínios espirituais e tronos, e aniquilado o pecado pelo seu sacrifício perfeito, tendo obtido a expiação dos pecados do mundo, e consumado a redenção perfeita, ressuscitou vitorioso sobre a morte para a nossa eterna justificação. E eis que ele vive e reina para todo sempre ao lado de Deus. Tendo sido declarado príncipe dos anjos e senhor de todos, e de toda a criatura nos céus, na terra e debaixo da terra. E todo joelho se dobrará diante dele, e toda a língua confessará Senhor para a glória de Deus Pai. Tendo sido feito único e suficiente o mediador entre Deus e os homens, sumo sacerdote e intercessor para todos os que creem, se sujeitando ao reino de Deus Pai. E agora Deus ordena a todos os homens, de todos os povos, tribos, línguas e nações que se arrependam para que recebam o perdão e remissão de todos os pecados cometidos no tempo da ignorância, pois misericordioso e perfeitamente paciente foi Deus para com todos enquanto ainda se desintegravam na depravação, imoralidade e assassínios que cometeram enquanto não conheceram a palavra da luz. A salvação é dada, através de Jesus Cristo, a todos e sobre todos os que creem no testemunho da sua primeira e gloriosa vinda e manifestação no mundo. Decretos da Fé.blogspot.com